ao Conselho da Semana para começar dando uma luz para a galera. Atenção, alô, alô. Boa noite, Marcola. Boa noite, ouvintes do Score Show. Venho através desse programa pedir uma grata ajuda para você. Grata ajuda? O meu marido, ele é viciado em crack. E só essa semana, ele vendeu a televisão, o micro-ondas, o home theater, inclusive a máquina fotográfica e o celular. Vendeu tudo. Eu fiquei sem nada em casa. Me dá uma ajuda, o que que eu faço? Beijos da Josilene. Ô, Josilene, olha só que situação difícil a da Josilene. Realmente muito triste. É, o crack, né, o vício aí, agora você vê, Josilene, você que perdeu tudo. Infelizmente, o Bolsa Crack não serve para recuperar os bens, não é? Infelizmente não. Mas veja o lado positivo aí. Veja o lado positivo das coisas, porque se o seu marido conseguiu vender tanta coisa assim em tão pouco tempo, por que que você não manda o currículo dele lá para as Casas Bahia?